basta, eu sei. Porque os remédios normais nem sempre amenizam a pressão. Amenizam a pressão. Amenizam a pressão. Remédios normais não.